você. E se liga, quero te ver. Sei que também quer me encontrar. Não entra nessa de tentar, se não vai resolver. Saindo com outra pessoa, pois o nosso prazer é quando estamos numa boa. Com saudade de você, vê se liga, quero te ver. Sei que também quer me encontrar. Não entra nessa de tentar, se não vai resolver. Saindo com outra pessoa, pois o nosso prazer. Esse lance de brigar não faz sentido. É melhor você ficar de bem comigo. O meu mundo se destrói sem teus carinhos. É melhor você voltar pro nosso ninho. E quando a paixão acender e o coração aceitar, nasce um desejo, um de verdade. E a emoção de viver faz a gente continuar a realizar nossa felicidade. Quando a paixão acender, e o coração aceitar, se um desejo, um prazer. Saudade de você, vê se liga, quero te ver. Sei que também quer me encontrar. Não entra nessa de tentar, se não vai resolver. Saindo com outra pessoa, pois o nosso prazer é quando estamos numa boa. Esse lance de brigar não faz sentido. É melhor você ficar de bem comigo. O meu mundo se destrói sem teus carinhos. É melhor você voltar pro nosso ninho. Quando a paixão acender, acender.